você nunca está só, sempre está com as amigas. Chego perto pra te alugar, mas eu não consigo. Esse meu coração parece que vai estourar. Chego a chorar por ti. Meu Deus, eu não aguento mais. Sou apaixonado por essa mulher. Não sei o que fazer, pois ela não me quer. Sei não, mas isso vai acabar comigo. Amor, não me abandone não. Sou apaixonado por essa mulher. Não sei o que fazer, pois ela não me quer. Minha alma chora. Meu Deus, o que eu fiz pra ela ir embora? Chorei como um garoto enlouquecido. Fiquei sem rumo, sem destino, totalmente perdido. Meu corpo sonha com um toque seu. A minha boca clama por um beijo seu. Estou apaixonado por essa mulher. Não sei o que fazer, pois ela não me quer. Sei não, mas isso vai acabar comigo. Amor, não esquece que sempre te amei. Não vai.